O momento é crítico e a tentação azucrina insinuando que é hora de abandonar o barco. Mas a gente sabe que do lado de cá é assim. Hip hop é a base de sangue, suor e lágrimas. Sem luxo, sem glamour. A cruz é pesada, mas a perna dos guerreiros e guerreira não bambeia, segue firme. E é por isso que a rua acredita e precisa de você, mulher. A mentira e o desânimo é mato, mas sua palavra ilumina, traz conforto e incentivo. A periferia admira sua voz, não porque é a voz da razão, mas porque é o manifesto da sinceridade. Tamo junto, Dina. E a estrada é longa, mas vamos pavimentando ela até onde nós aguentar, né? O importante é a caminhada de quem vem depois ser uma cota mais suave. 4P.